Porque eu represento o Brasil, que é o Seu deputado, eu estava esses dias no Salão Verde e eu encontrei com o senhor estava conversando com seus amigos lá, e o senhor veio com a maior cara lavada perguntar para mim como era peixe bola gato em inglês. E eu respondi para o senhor, fish ball cat. E o senhor falou para mim, mó vacilão. Eu achei pesado.